preparar, apontar já! Estamos aqui em mais uma Maratona Nerd e eu estou aqui com esta criatura que é meu querido e amado mecenas, Sr. J. Santos. Fala, meu amorzinho! Nessas horas eu gostaria de ter um blaster. Só se for pra botar um tiro no seu próprio cu, seu fela da puta. Estamos eu aqui, Jotinha, para fazermos a maratona da segunda temporada de Andor. Oh, que terminou recentemente na Disney Plus. Ah, mas e a primeira temporada, Nerd Magia? A gente já falou dela no Paranerd 197. E se você quiser saber mais detalhes, tem os curtas agora no canal do YouTube com a primeira temporada. Acho que já deve estar no episódio 3 ou 4 na presente conjuntura desta gravação. É, a série Andor é uma série maravilhosa. O problema é que ela não anda muito, né? Taranana, só para me fazer botar um tuduxi. Eu tinha que tirar essa da frente logo, eu tinha que tirar essa do caminho. É, eu tô andando e cagando pra você também, tá? Aham. Uhum. Então, ó, só pra relembrar, Andor é uma série live action, spin-off do filme Rogue One, que também falamos no Paranerdia, tá? Ela é uma era repleta de perigos, enganos e intrigas. Cassian Andor descobre a diferença que pode fazer na luta contra o tirânico Império Galáctico. Embarque em uma jornada, destiná-lo a torná-lo um herói da rebelião e morto. Spoiler! Está disponível na Disney Plus e estreou em 22 de abril de 2025, com 12 episódios já lançados, só que eles foram lançados em grupos de 3 em 3. O que você achou desse negócio de lançar em trios, e cada trio ser tipo um arco fechado, Jota? Bacaninha, né? É bacana, assim, depende de quem tá assistindo, né? Eu sou um retardado que gosta de ver tudo em enxurrada. Porém, lançar, assim, de pedaços, assim, um arco de 3 mais um arco de 3 e por aí vai, dá tempo de você assimilar a série, né? Principalmente uma série dessa que tem muita política envolvida, então tem como você comentar um pouco, discutir com as pessoas, entender um pouco mais do background da série. Sim. Agora, nessa temporada, até mais do que na outra, cada trio é literalmente um arco fechado. É como se você estivesse vendo 4 filmes. É, justo. Né? Então, vamos começar falando do episódio 1, um ano depois. One year later. Que é literalmente um ano depois do que aconteceu na primeira temporada. A gente vê, inclusive, logo de início, um BBY4, que é o Before the Battle of Yavin. Tu sabe o que é isso, Jota? 4 anos antes da Batalha de Yavin. E o que foi a Batalha de Yavin? Ah, foi a batalha onde destruíram a Estrela da Morte em Guerra das Estrelas 4, né? Viu? Eu vou nem fingir que ele tá lendo isso na pauta. Nada, eu tinha isso de cabeça, poxa. Tá bom. Uma coisa engraçada é que nessa temporada eles separaram cada trio de arcos sendo um ano na vida dos personagens. Então, esse é o ano 4 antes da Batalha de Yavin, né? O BBY4. Os próximos vão ser, obviamente, o BBY3, o 2 e o 1. Uma coisa que dá pra pegar nessa temporada é o countdown para o filme episódio 3, né? Na verdade, é o countdown pro Rogue One. É, então, vai porque o Rogue One pega ali no início, né? Ele é do, o... E não é do 3, não, bebê, é do 4, tá? Do 4, é porque eu sou uma merda pra essas coisas. É uma complicação. É uma complicação, você não pode me crucificar por essas complicações de Star Wars. pode sim, porque está escrito isso na pauta, Guerra nas Estrelas 4. Então, conforme os episódios vão passando, você vai ver a urgência se aproximando, ele é muito bom. É uma coisa que eu achei sensacional, é que fora o Cassian, que a gente sabe, o Cassian e o K2, né, que a gente sabe que está no filme do Rogue One, o resto dos personagens é a Mon Mothma também, porque a Mon Mothma é personagem recorrente da saga toda. Mas fora esse, a gente não sabe nada dos outros, então a gente não sabe se vai morrer, se não vai morrer, se ficou, se não ficou, como ficou, e por tem aí. Tem o Sol, né? Ah, tem o Sol Guerreiro, tudo bem, mas o Sol Guerreiro é o concurso, né? O Sol Guerreiro é um filho da puta caótico que a gente ama, né? Porra, o Forrest Whitaker matou a pau nessa temporada, puta que pariu, mas vamos lá. Seguindo. Então, episódio 1, vamos lá, né? 4 anos antes da Batalha de Yavin, e a gente vê um TIE Interceptor. Vocês lembram o que é um TIE Interceptor, querida crianças? É o TIE Fighter melhorado, que apareceu primeiramente no Rebels, né? E no... Então, é aquele filho da puta mesmo, né? Que aí, nave bonita, velho. Que coisa mais caralho, linda. Caralho, né? Puta que pariu, cara. Mais bonita que até da nave do Vader, cara. Do TIE Vader, cara. Puta que pariu. Aí a gente vê uma técnica do Império entrando no caça, inspecionando, saindo, pegando um relatório e entregando lá pro droid. Aí, de repente, ela chega numa salinha e encontra quem? Quem, seu Jota? Quem é que ela encontra na salinha? O menino caça. O menino caça, Cassiano, ela encontra Cassiano vestido, fazendo cosplay de piloto do Império, olha só que coisa. Uma coisa que eu fiquei assim, eu falei assim, cara, o que ele tá fazendo aí? Me pareceu que já tinha assim, semanas que ele tava ali naquele papel, sei lá, infiltrado, sei lá das quantas, cara. Na verdade, o objetivo dele é justamente roubar esse caralho dessa porra, desse interceptor, que é justamente o protótipo desse tipo de nave pro Império, né? Então, o objetivo dele é roubar essa porcaria desse interceptor. Aí a Nia, que é a tal da técnica, né? Ela chega, fala que... cumprimenta, né, o Cássia, pergunta, Cássia pergunta para ela se está tudo pronto, ela diz que sim, entrega a senha dos sistemas do caça, aí de repente passa uma amiguinha dela na porta, e aí, como é que vai, tudo bem? E a família, e os namoradinhos? Tô bem, né, bonitão ele, hein, rapaz, menino, sabe nada, Cassiano mata pau, menino, oxe, menino. Mané, Não, o filho da puta do Cassian fica ali com conversinha sem perna e cabeça, sabe? Puxando assunto, tentando deixar ela mais tranquila, escambar, vai tomar no cu. E a mulher lá cagando litros de nervosismo. Né? Como diria você, ela cagou um quilo, né? Cagou um quilo. Né? Aí, beleza, a amiga entendeu, fez aquele vai lá, vai lá, amiga, lá em casa, eita, lá. O cara, o que ela falou? Que você é bonitão. Tá, ok, então tá bom. Aí, o Cassian, acalma a guria, que ela tava nervosa pra caralho, né? Ah, não, mas é tudo certo, a luta da gente vale a pena, porque se a gente não lutar, o Império que ganha, e o Império ganhando, o Bolsonaro volta a ser presidente. Não, é pior. Pode ser o Trump. Cara, rapaz, puta que pariu, o Palpatine tem uma cara de Trump, puta que pariu, né? Ou o Trump tá com a cara de Palpatine também, sei lá, se lembra, né? Aí, beleza, eles se despedem, então, e coisa, aí o Cassian vai pro Interceptor. Cara, uma coisa que eu adorei nessa cena do Interceptor foi a cara de puta que pariu, que merda é essa que o Cassian fez ao entrar no Interceptor? Porque ele não entendeu porra nenhuma dos controles. Isso foi interessante pra caramba, porque assim, a gente imagina que um piloto, ele vai, tudo é uniformizado, tudo é padronizado, e o cara que dirige um Fusca vai dirigir uma Ferrari. Só que nesse caso, essa puta dessa Ferrari aí, os controles, a mecânica, é tudo diferente. O cara chega assim, caralho, o que vou fazer aqui? É grego essa porra? Ainda mais no universo de Guerra nas Estrelas, em que até um fazendeiro de umidade de Tatooine pula num caça e já sai pilotando. Pois é. Eu até mandei um beijo, sim, para você mesmo. Faz sentido que a tecnologia de guerra, a tecnologia militar, seja diferente, né? Seja um pouco mais difícil para o cara comum entender, né? E aquela porra é um protótipo, então é óbvio que os controles são diferenciados, né? Porra! Aí ele vai, bota a porra pra frente ou pra trás, o bicho não, vai... Ele é o famoso engatou a ré, né? Porque ele tentou botar pra frente, engatou a ré, sentou porrada com o nada. É lógico que chamou a atenção da galera toda, a galera foi atrás, e como são Stormtroopers, isso e nada é a mesma coisa, né? Porque aí, mais do que nunca, pelo menos uma coisa continua sendo a verdade no universo de Guerra nas Estrelas: Stormtroopers não conseguem acertar o caralho de um tiro que seja. Né? Diferente do BSI, né? Não, calma, sua piranha! A gente vai falar depois do BSI, que os BSI são muito diferentes dos Stormtroopers, né? Mas tá bom. Aí, papo, vem, Cassian consegue, vamos dizer, manejar direito os controles, pega e... Cara, ele oblitera a porra dos Stormtroopers com as armas do Interceptor. Ele dá-lhe um rasgo à la Wolverine nas comportas do hangar e, com licença que eu preciso usar a minha palavra favorita, ele se defenestra do hangar. Só que ele não está ainda manejando a nave direito, então ele meio que dá uma parada assim na beirada do abismo. Eu já estava pensando, puta que pariu, vai dar merda. Mas não, ele consegue se jogar no abismo e decolar com a nave, dá-lhe umas trombadas na ravina enquanto está fugindo de outros caças. Tá, mas no final das contas, ele acaba fugindo com o Interceptor e foge para o espaço, né? Muito bem. Que nave resistente. O que ele maltrata esse caça, parceiro? Porra. Caça maltratando caça. É o Cassiano matando caça, com certeza. Aí, beleza, chegamos em Mineral, que é um planeta agrícola. Como sempre, temos outra tradição de Guerra nas Estrelas, é o planeta de um ambiente só, né? Esse é o planeta milharal. Mas não é? Não é o planeta milharal? Eu não sei onde foi que eu vi a explicação que me ajudou muito a entender a coisa de Star Wars, né, cara? É só imaginar a galáxia como se fosse o planeta e cada planeta como se fosse um país. Aí, pronto, agora faz um pouco mais de sentido. Tanto que dentro de um país pode ter mais de um bioma, né? Mas foda-se. É massa, um país inteiro, um Brasil só trigo plantado, pronto. Tá bom. Mas aí a gente chega então lá no Mineral, que é Mineral, né? Milharal, não, apesar de ser um planeta milharal, não é o nome do planeta, não, é Milharal, é Mineral, né? Tá? Então, beleza. E viva o filho da puta que dá nome para planeta do Guerra nas Estrelas. Não é com certeza um brasileiro filho da puta que dá cara, esse nome se, pro planeta. Se tem um cara chamado Braço, certo? Não se é? Você tem um... É Minar... Ah, toma no cu, pô. Aí tem... Nos curtas... Conde do cu. Mas não, sai daí. Cara, pessoal. Nos curtas do Andor, que eu tô botando no YouTube, eu já falei, é Braço com dois S's. Não é Braço com C cedilha, tá? Pra não ter confusão. Apesar de que é impossível não ter confusão. Cara, tem um cara chamado Porco, velho. Vai pro pano. Tem um cara chamado Porco, tem o Braço, tem a Cinta. Olha aí, cara. É foda. O sobrenome é Ralha, né? Tá. Que é Cinta Ralha. Tá bom. Mas ela bota pra foder, então é Cinta Ralha. Né? Não pode deixar sentido. De concordar comigo. Faz sentido. Né? Tá. Aí, beleza, a gente toma a panorâmica do planeta e a gente chega num lugar, numa casinha, né? Numa estrutura. Dentro da estrutura, a gente vê o nosso famoso Bimo se carregando, né? O B3 Emo, né? Que é o Bimo, para os mais íntimos. O que você acha do Bimo, Jota? Eu quero dois dele no meu escritório agora, por favor. Bonitinho, né? Bonitinho. E ele brinca de pega-pega, né, mano? Né? E o mais engraçado é que ele é um modelo velho pra caralho, cara. Porque é modelo de quatro rodas ainda por cima, cara. Muito foda, cara. Alguma coisa que a gente tem que ficar... dá pra ficar observando nessa temporada é a quantidade de droid que aparece em segundo plano. Porque, puta que pariu... Sim. Lá no início, quando vê a TIE Fighter lá, o protótipo, tem um droid do Império ali, todo quadrado, preto ali e prateado, que fala assim, cara, que coisa mais linda, eu quero na minha mesa que também. É mas... Que é o que pega o relatório da guria, né? Pois é, e lógico, é assim, né? Assim que o Cassia chega, já dá um tiro nele, porque afinal de contas é uma porra de um droid império, então foda-se, né? Inclusive, vamos lembrar que vai ter um droid imperial nesta temporada muito importante. Calma, ah, vai sim. Que a gente ama ele de paixão, inclusive, calma, daqui a pouco falamos dele. Ou não nesses primeiros episódios, né? Mas tá bom. Justo. Mas beleza, num espelho a gente vê o reflexo do Dr. Gorsh. Você lembra do Dr. Ghost? É aquele filho da puta imperial que torturou a Bix na primeira temporada. Lembro. Ele entra no quarto onde a gente vê a Bix dormindo numa cama e ele puxa as cobertas de Bix que acorda apavorada. Era um pesadelo. Pois quem acordou a Bix, na verdade, foi quem, Jota? Jota? Oi! Oi, acorda. Tá prestando atenção no que eu tô falando? Tô prestando atenção no que você tá falando. Então, por que você não respondeu? Eu esqueci, porra. Bora. Não pergunta. Caralho, assim. Você tá olhando pra pauta, Cris? Tô procurando, caceta. Você quer que eu te mostre onde é que tá? Tá aqui, ó, corno. Ah, eu tô caindo, eu tava aqui procurando. Tá, e quem é que acordou a Bix, Jota? Pô, ela foi acordada por um braço. Por um braço. Com dois S's. Não consegui. Com dois S's. Tá bom. Ai, ai, ai. Aí o braço tenta acalmar a Bix, dizendo que eles já estão seguros, né? E a Thalia, que é a dona da fazenda, também não tá lá. Não é a cantora? Não é a cantora. É a dona da fazenda onde eles estão trabalhando e ela também tenta acalmar a Bix, né? Aí o Bimo e o... aquele Will, né? Você lembra do Wilmo, né? Então... Não, eu sei, o cabelinho. É, o molequinho. Isso, o molequinho lá de The Ferex também, né? Eles chegam pra saber... Merdeiro da porra. Porra. Merdeiro da porra e metelão no estilo Matt Murdock, tá? Porque ele vai ter umas amizades aí. Ô, rapaz! Meninos do céu, mas tá bom. Mas aí o Bimo e o Will chegam também pra querer saber o que tá acontecendo... O Bimo compreende que foi apenas um pesadelo da Bix, tal e coisa. O braço diz que está tudo bem, que eles têm que voltar para dormir. O Bimo diz que Cassian volta amanhã e ele vai querer saber de tudo, porque afinal de contas é o Bimo, ele tem que contar a história da vida de todo mundo para todo mundo. É um fofoqueiro. Nunca vi droid mais fofoqueiro que a porra desse Bimo, caralho. Mas tá bom. E o braço fala pro Bimo, tá, mas eles vão conversar com ele amanhã de manhã. Ah, não enche o saco agora. Aí, ó, uma coisa que a gente tem que deixar claro nessa temporada, mais até do que aconteceu na outra. Cortes rápidos. Ah, a gente sai de um planeta e vai pro outro na velocidade da luz. Tá? Porque, por exemplo, a gente acabou de sair lá de Mineral, né? Agora estamos em Chandrila. Oh! O pior arco, o pior núcleo dessa temporada, velho. Puta que pariu. Tu achou? Nossa senhora, assim, até nos primeiros três episódios é o pior núcleo. A partir do quarto episódio ele melhora um pouco. Ah, tá bom. Pra esse arco do casamento é uma merda. Pra quem não lembra, Chandrila é o planeta natal da Mon Mothma. E a gente, inclusive, é reapresentado à família da Mon Mothma, porque está pra ter o casamento da guria, né, da Mon Mothma, né, a Leida, a filha da puta, que só não é filha da puta porque a Momófina não é puta. Então é a puta da filha. A Dr. Mothman. Porque é a filha da Alter Mothman, porque tem a mão Mothman, né? Só me faz português. Ai, criote. Tá bom. Aí a tal da filha da puta, né? O homem diz na puta da filha. Ela leva as amigas para ver o vestido dela, porque ela vai usar o vestido no evento que a família vai apresentar ela ao tal do futuro noivo. O tio do Perry Mothman, que é o pai da fela da puta lá, né? O tio sordo, ele chega na festa, cumprimenta o Perry e a Mon. A tia da Perry também cumprimenta e já felicita pelo evento. A Mon se afasta e vai cumprimentar o Erskine, que é um dos assistentes dela, né? Mal sabe ela que, spoiler, ele na verdade é um espião do Porra do Lúten. É. Né? Aí... Esse núcleo, assim, por mais chato que seja esse início, mas a gente vê assim, a intriga política ali, os disfarces políticos se acontecendo durante a festa de casamento. Porque na festa de casamento de uma senadora, os grandes nomes vão estar lá, né? E é um evento que dura dias, né? Não é um dia só. Sim, verdade. Aí o tal do Erskine diz que o governador chegou e que a nave dele é grande demais para uma área de pouso designada para ele. Quer dizer, é o viado do Trump, né? Deve ter vindo. Ele veio com aquela porra daquele palácio voador dele, né? Fazer o quê? Cheio de bailarinas russas. Né? Com certeza. Aí o Perry pergunta o que foi. A Mon pede que ele resolva o problema do governador, já que Perry e ele são amigos. Né? A Mon vê alguém chegando e sai apressada e aparentemente muito preocupada por causa da presença desta pessoa enigmática. A gente vê a Mon, cara, esse plano sequência da Mon indo até o cara que ela viu chegando foi maravilhoso, cara. Eu achei sensacional, cara. É bonito, ela é bonito mesmo. Cumprimenta todo mundo, encontra a Vel no meio do caminho, a Vel Santa, que é a assistente dela pessoal, e é a amiguinha, sabe que amiguinha? Amiguinha da Cintaralha? Então a Vel. E a Cinta, então, tá, lembra delas, né? Então, tá? Aí ela encontra a Cavel, fala, ele chegou, tal coisa. Porra, mas por que ele tá aqui? Caralho, que merda. Ela encontra o Taikoma, que é o financiador e amigo, conversa com ele um pouquinho, pede desculpas, e aí mandam, vão marcar, né? Com certeza. Aí, quando ela chega na pessoa que ao ver chegar deixou ela preocupada, seu Jota, quem é esta pessoa que deixou Momófona preocupada? O nosso querido Skarsgård Lutenhael. Cara, o Skarsgård, cara, nessa temporada ele tá filha da puta até dizer chega, cara. Se eu já gostava do personagem do Lúthien na primeira temporada, nessa segunda, cara, nossa! O quarto melhor personagem dessa temporada pra mim. Ah, é? Primeiro é o, com certeza, o Cassiano, né? É o Cassiano. Depois tem um casal, depois o Lúthien. Olha, então tá bom. Casal seria, por acaso, o Syro e a Dedra? E a Dedra. Melhor casal de todos os tempos, cara. Melhor casal não casado. Porra! Tudo bom? Cara, eu botaria a Bix antes da Dedra, mas tudo bem. Tá, é opinião minha. Mas tá bom. Mas vamos lá. Aí, o Lúthien, pra quem não lembra, é o chefe do Cassiano, né? Líder de uma das facções da aliança, e ele, vamos dizer, é o contato da Momofa com a aliança, né? Então tá bom. Em público ele tá com o cabelinho penteado de lado, assim, todo espalhafatoso. E amor, quando... não. Cabelinho penteado de lado, não, amor. Por favor, seja sincero. Peruca! Peruca! Ele muda completamente quando tá nos undergrounds, né, velho? Parece um... Cara, tem um episódio, inclusive, acho que é nessa temporada mesmo, eu não lembro se é nessa ou na anterior, que eu tô vendo, tô vendo as duas temporadas ao mesmo tempo, uma para fazer os curtas e uma para fazer esse nerd maratonista, tá, gente? Então, por isso que eu tô confundindo as duas. Mas tem uma cena que ele se transforma do Lutem Aliança pro Lutem dono da galeria. Nossa, ele cata uma peruca que faria até a Cassandra ficar com inveja, cara. Puta que pariu. Ah, tá. Aí o Lutem cumprimenta a Momofa, que obviamente perguntou o que esse filho da puta tá fazendo ali. Ele diz que é um segredo, porque na verdade ele tá lá por causa de outro convidado, que é o Davos Kuldum. É. E que pede pro Lutem não estragar a surpresa que ele preparou pra Momofa, que é a porra de uma estalta de Deus galáctico da puta que pariu, que ele comprou do Lutem pra dar pra Momofa. Eu achei esquisito essa reação da Mom com o Lutem, que na temporada passada eles eram assim, mais tranquilo o relacionamento deles, e agora ela tá assim com esses quatro dedos para se comunicar com ele. Mas aí a gente lembra que se passou um ano, e nesse um ano ele tava agindo nas sombras, né? E também tem uma coisa, ela tá na casa dela. E o cara tá lá mesmo. Normalmente, quando ela trata com ele, eles estão lá em Coruscant. Então não tem pra que ele tá fazendo firula na porra do planeta dela. Entendeu? Então tá. Aí o Lutem diz que não contou nada, mas que a Mon diz que vai tirar essa informação do Lutem, pra que não sabe guardar segredo, tá. Finge que eu acredito que o Lutem não sabe guardar segredo. Tô tomando cu. Vai, Mon. Puta que pariu, Mon. Ninguém te merece. A Vel chega, pergunta pra Mon o que aconteceu. Aí a Mon diz que aparentemente ele tá lá com o Skodum. Está, realmente, ele tá lá com o Skodum. Nesse meio tempo, o Lutem encontra com a Cleia, que é aquela assistente dele da Galeria de Arte. Puta que pariu, que personagem. Que personagem. E que atriz foda para dois caralhos. Principalmente nos episódios finais, né? Porra! Mas calma, sua piranha! Não vamos adiantar o conversa, não. Aí o Luta encontra com a Cleia, né? Ele pergunta sobre o Cassiano. A Cleia diz que a equipe de Siena confirmou que ele escapou ileso. O Luther está exigindo mais informações. A Cleia diz que não, agora não dá para fazer transmissão, porque eles estão em Santos de Andrelá. O equipamento dela de transmissão está lá em Coruscant, na porra da galeria, caralho. Aí o Luther manda, mas aí fica atenta, presta atenção na sua volta que a gente descobre. Aí corte rápido Tramontina. Voltamos para Mineral, né? O planeta. Pro Mineral? É pro Milharal. Cara, eu vou chamar essa porra de Milharal, foda-se. Eu não vou chamar de... O nome do planeta é Mina-Rau. Mina-R-A-U. Mineral. Ah, não, foda-se. Eu vou chamar essa merda a partir de agora de Milharal. Eu quero mais que se foda o mundo quando me chamar aí, né? Aí, beleza. A Bix e o Wilton consertando um equipamento de irrigação. A Bix chama a atenção do Wilton, que Bela, a filha de uma fazendeira vizinha, tá vindo trazer água para eles. Tô falando? Uhum. Olha o Matt Murdock aí. Olha o metelão aí. Matt Bila, né? Não sou Matt Murdock, não. Aí o Will diz que a Bila tem que fazer isso porque a mãe dele não gosta que eles se encontrem por ele ser apenas um mecânico, né? A Bila chega, cumprimenta a Bix e a Bix já joga o Will pra assim, menina, você não sabe, o Will tava falando aqui, tava morrendo de sede, guineta. Você não sabe como é que chegou na hora certa, né, Will? É, filha da puta. Ai, ai, ai. Aí eles vêm, os três, né? Vêm no céu um transporte, né? Do Império. Aí eles, caralho, o que essa merda tá fazendo aqui? A Bila diz que não vê uma nave dessa desde que ela era pequena, mas que o pai dela deve saber do que se trata. E a Bix, obviamente, fica preocupada com essa história, né? Outro corte rápido, Tramontina. E o Cassian chega num planeta florestal, outro bioma, né? Puta que pariu. E pousa o Interceptor. Cara, pousar é forma de dizer, porque ele literalmente deixa a nave cair. Ele derrubou a porra do Interceptor no meio da floresta. Puta. Mas, de novo, ele não tá sabendo controlar esse caralho dessa nave direito. Então, ele pousou do jeito que deu, né? Então, ele chega no planeta, ele vê um transporte abandonado, sai do caça. O Cassian sai do caça. Tem que tomar cuidado para não sair trava-língua nessa conversa. Ele pega lá no blaster dele e começa a vasculhar o local. E aí ele grita pelo nome do amigo dele. Qual é o nome do amigo dele, OJ? Porco! Com K. É o porco. Whatever, cara. Whatever, é porco. Eita, brasileiro, filha da puta, que trabalha na Lucasfilme. Aí ele tá procurando o porco, que é o contato dele na brincadeira. Ele não encontra. Uma voz no meio da mata fala para ele parar, porque ele tá cercado por 15 blasters. E quem tá em volta deles são os trapalhões, porque os caras começam a conversar sobre o cerco em voz alta pro cara. Ah, puta que cara, pariu, velho. É pior do que os trapalhões, porque nos trapalhões ainda tinha o Didi que era esperto. Isso aí, sabe o que é? É Dedé e o Comando Maluco. É pior, né? Vamos lá. Calma, Dedé, calma, Dedé, calma, Dedé! Que é. Bosta. Porra, é o Comando Maluco na Praça Nossa, fazendo caso Alberto perdeu um fígado, né? De irritação. Mas aí as duas vozes estão batendo papo, reclamando que um está falando do outro, da quantidade de armas que eles têm, que ele não devia fazer, que esse cara é um inimigo, bababá, bebelbel, bilbilbil. Aí ele fala, não, para com isso, eu não sou piloto, na verdade, eu estou só aqui para entregar uma nave para o meu amigo porco. Vocês sabem cadê o porco? Aí eu, vá tomar no cu porco, não tem porco nenhum nessa porra, não, a gente matou o porco e assou. Pronto. Né? Já estamos com fome de novo. Né? Aí, beleza, o Cassian se ajoelha, porque eles mandaram, né, ajoelhar para se render. Aí eles chegam, o Comando Maluco lá chega na porra do caça, né? E aí cercaram, e aí, beleza, outro corte rápido. E agora nós estamos na divisa de Maltin. E lá o diretor Orson Krennic, vocês lembram dele? É aquele diretorzão que mandou a merda todo mundo lá em Férix? Então é esse aí mesmo, filha da puta. Está conduzindo uma reunião secreta com diversos líderes do Império. Só uma coisinha, viu? A ambientação desse corte, assim, quando corta, que aparece aquela tomada externa e depois aquela mesa cheia de oficiais ali, cara, dá um frio na espinha, né? Fala assim, cara, porra, tá sério agora, velho. Né? É, cara, é muito pra massa. Você foi sério, pra mim foi PowerPoint puro. eu tava imerso, velho, já era. Mas os cortes de cena de Guerra nas Estrelas é PowerPoint purinho. Ah, tá. Aí a gente tá vendo essa reunião acontecendo, né? O Krennic diz que qualquer violação de segurança nessa reunião vai ser punida com severidade pelo próprio imperador, né? E a gente vê duas pessoas que a gente já conhecia da temporada anterior, que é o Major Leo Partagás, grande filho da puta, né? E a supervisora e sua favorita, Dedra Miro. A mulher que, quando está no seu estado normal, tá com a cara parecendo que tá com nojo de si mesma, velho. Tomar no cu. É a mulher que naturalmente chupa limão. É, a cara de nojo, de sei lá que cara é aquela. Tomar no cu. Mas aí o Krennic manda fechar as janelas e começa uma exibição de um filminho em que eles falam do planeta Gorman, né? Que é um planeta que se diz, é outro planeta também com um bioma único, né? Foda-se, né? Só que o bioma desse aí é um bioma de criação de aranhas. Aranhas que tecem sedas, com as quais se faz a chamada Sarja de Gorman, que é um tecido. Ou seja, é o planeta Paris, né? É uma puta que pior que é Gorma. Gorma é muito França, cara. Porque os gormanos são muito franceses, cara. É muito. O gourmet, cara, é muito leblé, cara. Puta que pariu. É muito. Caralho. Puta que pariu. Aí eles mostram as aranhas, que são os gorlectpodes. São criaturas que tecem as fios de seda para fazer a tal da sarja. A sarja de Gorma, inclusive, é um tecido fino usado em grandes estilistas pela galáxia inteira. E é o só em Gorma que dá para ter a tal da sarja de Gorma e bababá, né? Aí a apresentação segue falando da capital de Gorma, que é Palmo. Onde existe... é, né? Palmo. É, não, é, tá, é Paulo. É, onde estilistas e designers de toda a galáxia se reúnem para adquirir os produtos de lá, tá? Aí o Krennic para, tá, todo mundo já conhece, já sabe que Gorma é de grande interesse para o Império, tá? Aí, beleza? Tá bom? Todo mundo tá sabendo? Gorma é de grande interesse para o Império, beleza? Corte. E voltamos... para o planeta Floresta, que não tem nome, é só um planeta Floresta, tá? Para a zoação com as outras, outros filmes da franquia, a gente pode falar que é a Lua Florestal de Endor, né? Mas não é, mas foda-se, mas tá bom. Mas aí a gente volta para o planeta Florestal, o Cassian reclama que os captores dele, que a nave de transporte está destruída. Aí o Cassian pergunta, cadê o porco? Eu falei, já falou, a gente assou e comeu. Foda-se, ué. Aí dois do... como é que é o nome dos caras do Comando Maluco? É o Bananinha e o sei lá o quê? Foda-se. Ah, velho, é muito pra mim isso aí. É, tá. Mas é o Bananinha e o outro, né? Do Comando Maluco chegam dizendo, cada um deles dizendo que é líder, sendo que os dois não são porra de líder nenhum, né? Ah, aí o caça diz que o caça que está ali com ele é um caça roubado, que ele roubou e que era para ele entregar para o tal do porco que devia estar ali. Aí o líder diz que o porco não foi gentil, tentou fugir e, como eu falei, mataram e assaram. A parte do assar é sacanagem, tá? Mas que eles mataram o porco, realmente mataram o porco, tá? Ah, uma garota aparece dizendo que o Cassian está mentindo porque ela achou o capacete dele dizendo que ele é, sim, um piloto de teste imperial. Aí corta, volta para a reunião do Krennic. É assim mesmo, tá? É, corta, vai e volta rapidinho, tá? Não se perde na conversa, não, tá bom? Aí estão de volta na reunião do Krennic e ele informa aos presentes que o Império precisa urgentemente de mais fontes de energia. Para que eles precisam de novas fontes de energia, Jota? Ah, nesse momento, não tem muito... A gente não tem essa informação ainda, né? Mas nós sabemos para que é. É para porra da Estrela da Morte, com certeza. Com certeza. Né? Mas é, né? No final, na verdade, isso fica claro lá na puta que pariu do nono no décimo episódio. É. Aí o Krennic diz que falou pessoalmente com o Imperador e que ele quer que descubram uma fonte estável e ilimitada de energia para estabilizar a economia galáctica na base do tiro, porrada e bomba. Né? E aí que Gorma entram, porque as aranhas não são o único recurso valioso de lá. Oh, um planeta com mais de uma coisa importante no bioma. Nossa, uau. Quem diria, hein? Uau, hein? Aí o Krennic que diz que a calcita... vai fazer o quê, né? O Krennic pede opinião de um doutor que está lá e ele fala que existe um mineral raro chamado substrato profundo de calcita folheada no subsolo de Gorma. E sim, eu pausei para ler a legenda e escrever essa porra aqui na pauta, tá? Substrato profundo de calcita folheada e foda-se o filho da puta que inventou esse nome. Eu tava lendo assim, a sererê, de tudo. É por aí, né? Aí o Krennic diz que essa tal da calcita é fundamental e que muitos estudos foram feitos sobre ela. Ele diz ainda que ele prometeu ao imperador que entregaria resultados em menos de 3 anos, porque essa série só vai ter 3 anos, então tem que resolver dentro dessa série, entendeu? Justo. O plano do Krennic é controlar Gorman com firmeza para poder extrair a tal da calcita do subsolo, ou seja, ele quer tirar a calcita. Não dá para ficar pior, né? Aí, beleza, corte. Volta para o planeta florestal e os captores do Cassia estão tentando entender como é que eles vão fazer funcionar o TIE Interceptor. Porque se o Cassia, que é um piloto experiente da Aliança, teve dificuldade pra caralho pra tentar controlar essa porra desse... Imagina o Dedé e o Comando Maluco, né? Justo. Aí o Cassian alerta eles pra ter contado com os controles, porque nem ele sabe como é que todas essas porras desses controles funcionam, né? E um dos líderes empurra Cassian contra a parede para obter informações. O Cassian diz que não tem manual de operações para essa porra desse caça, né? Aí o outro líder pede silêncio para poder se focar e eles tentam entender os controles em vão, né? Não. Como você falou, se o cara que é piloto ainda tá se batendo que são retardados, imagina eles. Né? Aí corta... De novo, voltamos para a reunião do Krennic e o Major Partagás informa que o processo de extração da calcita será muito invasivo para Gorman e seu povo. Ou seja, para poder tirar a calcita, eles vão ter que invadir Gorman. Nossa, né? Senhora. Tá. Aí outro membro da reunião informa que essa extração trará problemas e instabilidade para o núcleo de Gorma. Ou seja, eles vão foder com o planeta literalmente, né? Não metaforicamente, literalmente. E o Krennic diz que sim, existe um risco de colapso total do planeta. O outro membro relembra que são mais de 800 mil habitantes nas 9 cidades principais de Gorma. O Krennic diz que a realocação seria o ideal, mas exigiria muita preparação. E o Partagás diz para o Krennic que Gorma não é um planeta obscuro ou sem poder político. Krennic diz então que é justamente esse o motivo dessa reunião. Legal? Corta! Listo. Volta para o planeta florestal. De novo. E o grupo discute se a Rika, que é a menina que acusou o Cassia de ser mentiroso, é Rika. Tá? Uhum. Não adianta. É cacófato em cima de cacófato na porra. Essa temporada é cheia disso, tá? Um monte de gente com nome de cacófato, tá? Então, vai acostumando. Ele diz que a tal da Rika é capaz de pilotar o caça, apesar de que ela está dizendo que não está sabendo fazer porra nenhuma nessa porra dessa nave, né? Aí eles acham que o Cassian devia ensinar ela a pilotar ou ser morto. O Cassian ouve essa discussão ao longe e ele tenta convencer o guarda que está vigiando ele a ajudá-lo a pegar o caça e fugir. O Cassian irrita o guarda ao dizer que estão sem comida por 2 dias. O guarda quer saber como é que o Cassian sabe disso. Ele diz que simplesmente porque há 3 dias atrás ele tinha saído ali para ir buscar o caça e eles não estavam lá. Aí os dois líderes dão o Dedé e o Comando Maluco lá, começam a discutir a respeito de confiança. Cassian aparece dizendo saber que eles são da brigada de Maya Pei, uma das líderes rebeldes que foi morta lá em Ferrix, na temporada passada. Tá? Cassian diz para eles que o seu grupo, que as pessoas que fornecem armas para a brigada, é ele e o grupo dele do Luten, sem falar o nome do Luten, obviamente. Né? O grupo pergunta a Cassian para quem ele trabalha, e ele se nega a dizer, porque ele não é maluco. Né? Tá? Corta. Voltando para a reunião do Krennic. Ele dá a palavra a Di Shambu e Nisus Oscars, que é o povo do marketing. Aqui está dizendo que é Ministério do Esclarecimento, mas, na verdade, é o povo da fake news. Né? A gente poderia chamar eles de Dudu Bananinha Dudu e Renan, Do Bolsonaro. Não conte comigo. Né? Bom, aí os dois começam a dizer que eles plantaram todas as opiniões que as pessoas sabem a respeito de Gorma, de como os gormanos são considerados arrogantes e redutíveis aos pedidos do Império, que só falam com... Então, esses dois, por mais cartunesco que pareça, me pareceu, assim, foi o que deu um ar de crível nessa reunião, sabe? Sim. Porque você, o cara fala assim, não, pra que militar escambau? Vamos utilizar o poder da informação contra eles, né? A gente vai criar, vamos dizer que tá acontecendo isso, que vai mudar aquilo. Que... E você, e o pior de tudo é que nos próximos episódios você vê isso acontecendo, né? Sim. Tá acontecendo uma coisa e o pessoal tá noticiando uma outra completamente diferente. Você, cara, que foda. Não é? Aí o Krennic agradece as explicações dos Bolsonaros ali e corta, volta para o planeta florestal. Cassian diz para os captores que eles têm que buscar água e comida nos arredores. Um deles diz para Cassian que não dá porque tem feras ali por perto. Dentro do caça, a discussão sobre o que eles vão fazer com o Cassiano continua. A tal da Rica mexe nos controles das armas e dispara contra a floresta ao lado de onde estava o Cassian e os outros, assustando o comando maluco todinho. Né? Fazer o quê? Aí, corta. Corta. Volta para a reunião do Krennic. Eles agora estão no intervalo para tomar café, né? E vários membros da reunião começam a conversar sobre os prós e os contras do plano que eles têm ali para Gorman. Um dos membros informa ao Major Partagás que um arsenal está sendo construído em Palmo, que é a capital de Gorman. O Krennic pergunta a opinião da Deda Miro sobre o plano e a Miro diz a Krennic que a propaganda vai ser só o início. Ela diz que, na verdade, eles vão precisar criar uma insurgência que eles possam cuidar, tomar conta para que eles consigam fazer a coisa errada na hora certa. Assim, então, né? Então, isso aí eu fiquei maluco, porque assim, fala, a gente imagina que a insurgência vai se levantar contra o poder estabelecido. Sempre, né? Então, fala assim, olha, vamos nos rebelar e etc. O negócio é que o próprio poder está criando a insurgência para garantir a lisura do seu próprio plano. Cara, que coisa foda, cara. Que e complexa pra caralho. Muito. Aí, outro corte. E lá em Milharal, o Bimo diz a Braço que continua esperando o Cassian. O Braço informa a todos que o Império está realizando um censo de suprimentos, uma auditoria. O objetivo deles é descobrir quem é que está irregular ali em Milharal, como, por exemplo, Braço, a Bix e o Will. A Thalia diz que não vai deixar nada acontecer com eles. E o Braço pede ao Will que cheque a situação de Cassian. Will vai até o console de comunicação e começa a tentar fazer isso. Corta. Voltamos para Chandrila. E o Lúthien pergunta a Cleia sobre Cassian e Porco. Cleia diz que não tem recebido nada nas transmissões que ouviu. Dentro da festa, Perrin Mothma conversa com o pai do noivo de Leida. Cleia se encontra com Vel e ambas conversam. Aquela conversa estilo alfinetada, né? Vamos lá, né? Todo mundo tem uma agenda secreta e fica tipo a conversa lá do nazista com a francesa lá no Bastardos Inglórios. Isso. A Cleia diz que vai fingir que não conhece a Vel só para não dar na pinta, né? Mas tudo bem. A Momofa se encontra com o Taikoma, aquela do Vai Marcar, agora ela chegou para marcar, né? E o Tai reclama que a Mon está evitando ele. E o Tai conta para a Mon que ele está com problemas financeiros. A Mon pergunta sobre a esposa dele, a Mami, né? É Marni, né, Mami? Marni, esposa do Tai, tá? O Tai diz que se separou dela e a Mon diz que não sabia e pede desculpas, né? O Tai quer discutir sobre a fundação que ele e a Mon criaram para ajudar a aliança. informa que a Mon Mothma, que a Leila brigou com o noivo e fugiu. O Amon acha a Leila numa sala chorando, a Leila reclama da infantilidade do noivo dela e a Amon tenta consolar a filha. Corta, voltamos para a floresta e aí de novo estamos no planeta florestal, só que agora à noite. O Dedé e o Comando Maluco começam a discutir agora sobre se a Maya Pei morreu ou não morreu mesmo. O grupo se separa em dois, apontando armas uns para os outros e começa um tiroteio! Eita porra! Ele é o Dedé e o Comando Maluco mesmo. Puta que pariu!